Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything. Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form of religion. Foi como se soubesse que tinha nascido só. Did you fulfill all your desires? Para que serve o universo? When I was 18, I could do anything. O universo seria inútil. It's all over much too quickly. So, what's the answer? BBX, uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes. Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Hoje no PBX, as Amoreiras, o Tolã, João Godunha, António Variações, Marcelo Anado no Tejo, o Frágil de Manuel Reis. É a Lisboa de uma década particular, no livro LX80, da jornalista Joana Stichini Vilela e do designer gráfico Pedro Fernandes. A nostalgia invade o PBX hoje. Lembraremos António Sérgio e algumas das canções que se ouviram no Som da Frente. O Som da Frente foi para o ar na Rádio Comercial entre 1982 e 1993 e António Sérgio continuou muitos anos a fazer rádio como só ele sabia, a que não faz cedências e escolhe ter menos para dar mais, ou pelo menos dar aquilo em que se acredita. Fez este mês 7 anos que António Sérgio morreu. A Radar foi a sua última rádio, onde esteve namorada Viriato 25, a nossa. Por vários motivos, esta será a canção que fica da despedida dele no dia em que fizemos emissão na Radar e ele já não estava aqui. Family Tree, o Stevie on the Radio. Call me on time. Quem é responsável? Alguma coisa deve passar pela cabeça do Portuga que decide deixar crescer o bigodinho. Serão as mulheres? Creio que não. As mulheres devem gostar tanto da sensação de encostar os lábios a um bigode, como nós, se fôssemos guardas florestais na barragem de Tomar, de praticar sexo oral com um castor. Serão os amigos? Será que o bigode é um símbolo da masculinidade? Será a versão Rambo do buço? Será apenas uma maneira expedita de compensar a existência de careca? Não. O bigode, nos portugueses, é pura basófia. É a versão arrivista da ascensão social dos pelos no peito. Ter bigode significa proclamar: eu agora não posso abrir a camisa, mas cuidado comigo. Dito de outra maneira, eu agora não posso ir à horta mostrar-te os meus tomates, mas tenho aqui o certificado de garantia da Goloso. Um bigode significa duplamente, bi, divino, God. Diz: sou macho e, para além disso, machão. E conseguiste não rir ao ler esse texto de Miguel Esteves Cardoso. Hoje, um PBX dedicado a LX80, a Lisboa que se emancipou nesses anos pós-revolução, em livro LX80, escrito pela jornalista Joana Stikini Vilela, ela própria nascida em 1980, livro a meias com o designer gráfico Pedro Fernandes, ambos com experiência na imprensa, e essa experiência contagia este livro, claro está, a forma como foi pensado e apresentado. A Joana está hoje no PBX. Olá, Joana. Olá, olá, Pedro. Pedro sem bigode. O que nós evoluímos desde essa prática do bigodismo até agora. Joana, os anos 80 foram de facto um folclore mediático, pelo menos assim em livro parece. Ou é esta distância, como sempre, que nos permite avaliar assim esses anos e em particular Lisboa? A distância permite-nos sempre olhar para as coisas de outra maneira. Nós, daqui a uns anos, se calhar, vamos olhar para estes tempos que vivemos agora como os tempos das barbas e, novamente, dos bigodes e da altura em que as raparigas usavam, as mulheres usavam calças muito curtas e largas. Quer dizer, há sempre maneirismos de cada época que são considerados moda na altura e tendências na altura, que, passados uns anos, uns resistem ao teste do tempo, outros não. Os anos 80, ainda assim, o que tiveram de muito especial, entre outras coisas, foi o facto de, se calhar, a política ter recuado um bocadinho e ter permitido uma série de outros movimentos estéticos, culturais, intelectuais, até do cotidiano, uma emergência muito forte do consumismo, desta forma de nós vivermos hoje, e que, portanto, permitiram uma exuberância maior, se calhar, a nível da moda, da estética, do estilo e por aí fora. Que terá a ver com essa asfixia do tempo da ditadura e, portanto, dá-se aqui uma ousadia a todos os níveis, não é? As pessoas estavam cansadas, porque tínhamos, e é curioso porque eu nasci em 1980, E às vezes, a primeira vez que eu ouvi falar do 25 de Abril, a minha casa, não é, a minha família não é muito politizada, a primeira vez que eu ouvi falar do 25 de Abril foi na escola primária, e aquilo já me parecia que tinha acontecido há imenso tempo, tinha acontecido há pouco mais de 10 anos. E o discurso nessa altura, mesmo na televisão, nos média, era um discurso muito mais de esquerda do que é hoje, ou seja, é natural, é perfeitamente natural. Tivemos uma ditadura de direita, ou associada à direita, e portanto a reação, a revolução veio da esquerda, que depois ficou a dominar o espaço mediático e cultural, a produção cultural. Mas o que aconteceu foi que, e logo mesmo nos anos 70, eu lembro-me quando nós, quando fizemos o LX 70, falámos do concerto do Génesis em Cascais, e já na altura as pessoas diziam que tinham ido porque finalmente havia qualquer coisa que não era política e podiam estar ali simplesmente a curtir, a ouvir música, a curtir, ainda era com o Peter Gabriel, que foi, se não me engano, o último concerto. E nenhum de nós esteve lá. Não. Pedro, tu escolheste 10 objetos e 10 figuras deste livro e e, portanto, dos anos 80. Queres começar? Sim, entre os objetos e os acontecimentos, começando pelas figuras. Há um lado muito engraçado, porque há figuras que são que se afirmaram ou que se tornaram importantes numa certa época e que são permanentes, outras são curiosidades e outras é provável que ninguém saiba quem são daqui a uns tempos, embora quem estuda o período ou quem se lembra dele os associe não só ao que elas são, mas a um determinado momento. Vou explicar o que eu quero dizer com isto. Por exemplo, o Pedro Caldeira, no fundo, está um bocadinho para Portugal como está a personagem do Michael Douglas para os Estados Unidos, para representar o yuppie e um certo deslumbramento com o capital e com a finança, etc. Não é uma figura, se calhar, poucas pessoas que não viveram nessa altura sabem que é o Pedro Caldeira, mas tornou-se mais do que ele, de certa forma, tornou-se um bocadinho ícone do tempo. Verdade. Um bocadinho como o Taveira, independentemente depois da parte videográfica da sua obra, mas mesmo só pelas Amoreiras, que são mais, evidentemente, e além de outras coisas que ele fez, naturalmente, mas as Amoreiras também são mais do que um determinado edifício que nós podemos gostar ou não. São, não só são muito visíveis na cidade, mas como são simbólicos de um período. A Joana está a falar do consumo, e as Amoreiras marcam muito simbolicamente não direi um começo, já havia centros comerciais mais pequenos, etc., mas marcam muito simbolicamente um período. E depois há outras momentos que não têm importância nenhuma, a não ser para quem os viveu ou quem nunca ouviu falar deles e que pode achar graça. Estou a pensar em momentos como a Cicciolina no Parlamento, ou o mergulho do Marcelo Rebelo de Sousa, ou coisas que são mais quase do anedotário. Nenhum deles tem importância por si só, embora um deles tenha vindo a ser Presidente da República, a outra não foi grande coisa, mas enfim. A minha pergunta... Na altura em que Marcelo usava barba. Exatamente. Uma pera, exatamente. Eu, há bocado estávamos a falar antes de começar a gravação e tu falaste da nostalgia. Hoje em dia há aqui uma ideia de que as pessoas já qualquer dia têm nostalgia do ano passado, não é? Ou seja, a nostalgia tem um prazo cada vez mais curto e torna-se às vezes um bocado ridícula, não é? Quando as pessoas se começam a ter... Eu lembro de um desses muitos livros que saíram sobre o passado recente. Eu senti nostalgia pelas iogurteiras. Foi uma coisa lamentável. Quando uma pessoa sente nostalgia por uma coisa tão ridícula como as iogurteiras, parece qualquer coisa. A minha pergunta era... Como é que, quando estavam a escolher aqui os factos e as figuras, há uma diferença clara entre aquilo que é importante historicamente ou aquilo que é apenas curioso e patusco e divertido? Nós tentamos, eu costumo explicar para tentar explicar isto em poucas palavras, dizer que é como se fosse uma cápsula do tempo, ou seja, nós colhemos uma série de, no fundo, de ingredientes diferentes. Por um lado, os tais factos históricos e determinantes e que determinaram muito a forma como o país depois evoluiu, até politicamente e noutras áreas, e que serão, digamos, uma estrutura, e depois temos as coisas que vão dando a cor e que tentamos que seja uma seleção equilibrada. E vamos, sobretudo, vamos normalmente pela história mais interessante, a história mais cativante, aquilo que poderá dar. Eu sou jornalista, o Pedro também trabalhou sempre em jornais, portanto vamos sempre pelo lado da história. diretamente relacionada com a nostalgia. Eu penso que neste livro só há uma coisa, que é, quando falamos dos brinquedos, eu escolhi um brinquedo que eu tinha, que era o lima-limão, que era uma coisa que se prendia à perna e saltava-se e tinha um limão na ponta. Havia vários brinquedos e eu escolhi só esse justamente por me lembrar. Tentámos os dois evitar um bocadinho esse registo da nostalgia, e que bom que era, e os anos 80 eram isto e aquilo, e porque, quer dizer, uma coisa de que eu me apercebi, desde que faço estes livros, eu comecei a trabalhar nestes livros já há quase 6 anos, com o LX60, é que as pessoas falam sempre muito bem, com grande nostalgia, dos tempos da sua juventude, e não necessariamente de determinada época. E, curiosamente, eu falei com pessoas que tinham sido, nos anos 60 e 70, opositoras ao regime, que diziam que os anos 60 tinham sido maravilhosos, e até constatavam isso com espanto. Diziam, curioso, foram tempos difíceis, mas foram tão bons. Aquilo foi tão bom. Porque é sempre o risco da idealização, não é? Sim. Há sempre... acontece até com a guerra. Há pessoas que fizeram a guerra contra a sua vontade e se lembram daquilo como bons tempos por causa daquela história, da camaradagem, etc. E, portanto, mas há uma coisa aqui, o que me parece aqui a central, até a capa é muito elucidativa nesse aspecto, e há vários passagens do livro em que isso aparece, quer no texto, quer nas imagens, que isto é a década da movida, não é? Essa é uma imagem muito marcante aqui nesta... Que tem um bocadinho a ver com o que estavas a dizer há bocado, acho que eu, já não havia a excitação revolucionária, e havia um lado mais lúdico, hedonista, etc. Isso é uma libertação. As pessoas podem permitir-se a ter uma atividade política ou social, não é, no meio da cidade, que não tenha a ver diretamente com partidos, com seja com direita, seja com esquerda. Além disso, nos anos 70 houve um grande esvaziamento deste lado da noite, por exemplo. Nos anos 60 as pessoas saíam, havia uma série de sítios na zona das avenidas novas, havia os concursos de IEE, quer dizer, as pessoas não falam muito nisso, mas até foi uma das razões para eu começar a fazer estes livros, foi resgatar ou não deixar que se perdessem essas histórias da vida na cidade. E nos anos 70 isso morreu muito, realmente a política, tudo era política, a música era política, a arte era política, e nos anos 80 o que se faz é, isso não só renasce, como se tenta que, em vez da referência ser o lá fora, que as coisas aconteçam cá. Nos anos 60 ia-se buscar tudo lá fora, nos anos 70 também, e nos anos 80 ainda. É engraçado, eu falei com o Jorge Colombo, quando o Jorge Colombo foi diretor gráfico do Independente, no final dos anos 80 foi para os Estados Unidos e não voltou, mandou um fax a dizer que não voltava. Hoje em dia é ilustrador e ilustra, entre outros sítios, para a New Yorker, para a revista. E ele dizia uma coisa muito engraçada, porque ele tem um olhar de Lisboa cristalizado nessa época. Ele dizia, quando eu estava nos anos 80, disse muito, ainda não há cá, isso ainda não há cá. E quando eu depois estava nos Estados Unidos, nos anos 90, e perguntava, então como é que estão aí as coisas? Já há cá. E agora, nós quando viajamos, até é um bocadinho frustrante, porque vamos a Paris, e é tudo igual, já em todo lado. Mas os anos 80 tiveram muito esse lado da explosão. Eu acho que é uma explosão muito estética, esse lado muito do bairro alto, muito com o motor que era o Manuel Reis, depois, como e assim? Essa entrevista imaginária ao Manuel Reis. Sim, Manuel, porque ele não fala. Nunca dá entrevistas. Sim. LX80, o livro, e a nossa homenagem hoje também ao António Sérgio e ao seu Som da Frente. Aqui está uma das canções que se ouvia nessa altura, Sex Beat, os Gun Club. Shirley's got a lot on her lips. Jake's got a monkey shine on his head. And Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn. They can throw themselves against the wall. But they creep for what they need. And they explode to the car. And then they move. Like I told ya, very stupid like you saw. Very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole. All the colorless, security was only so it could go. Inside the floodlights of blue, you make my tropical apartment bed your sacrificial pool. My body in the water and my heart is in your hand. So this is the way you choose to send me to the judgment land. So you can't move. I watch your lights blink on and off while you start your fun with me. I know your reasons and I know your goals. We can fun forever, but you will never get my soul. So you can move, so you can move. PBX, parceria Radar Expresso, hoje com a jornalista Joana Stikini Vilela, uma das autoras do livro LX80, A Lisboa do Incêndio do Chiado, do Independente, do Cavaquismo, do Frágil. Curiosamente, tudo continua muito presente, pelo menos para mim continua tudo muito presente, e já passaram muitos anos. Para vocês também? Bom, tu nasceste só em 1980, é diferente. Nós nascemos um bocadinho antes, Pedro. Sim, eu vou dizer que a coisa que mais me marcou, bom, a coisa que mais me marcou importante e duradoura foi o Independente, que mais marcou a minha vida e aquilo que eu faço e até aquilo que eu penso em alguns aspectos. Mas o que me marcou muito na altura, embora não pense nisso com a frequência com que penso no Independente, foi, curiosamente, a demolição do Monumental, porque vivia no Saldanha, e a demolição do Monumental foi, assim, um dos meus maiores choques. Toda a gente tem aqueles momentos em que há alguma coisa que desaparece na vida, não é? Aconteceu um bocadinho, por exemplo, com a Feira Popular, que era um sítio que eu não gostava, mas que foi horrível quando desapareceu, e aconteceu muito com o Monumental. O Monumental, eu senti muito aquilo, até porque conhecia pessoas que eram muito ativistas contra, e isso também está aqui no livro documentado, porque era um ícone, e era uma Lisboa daquelas em que nós víamos uma Lisboa nas outras décadas, e lá estava lá o Monumental. Portanto, era um marco histórico, mesmo que o Abcacis lhe chamasse o Monumental. Porque essa ligação sentimental, nós todos fazemos, tu estavas a dizer, tinhas escolhido aquele brinquedo em particular, porque aquele brinquedo dizia muito. Claro. No teu caso, Pedro, essa destruição do Monumental não é só porque tu eras já uma criança intelectual. Não tem nada a ver com intelectual, era porque havia concursos no carnaval com miúdos mascarados, eu ia a esses concursos, é um bocado inimaginável, sim. Mas portanto, é de facto um local sentimental, mas a nossa relação com estas coisas é sentimental, a relação, quantas pessoas entenderão que alguém que viveu esta época fale do Cubo Mágico ou do ZX Spectrum ou não sei o que mais. Pode parecer até um bocadinho pateta, não é? Para quem está de fora, não é? São coisas que só dizem, só tocam aquelas que viveram de alguma maneira, não é? E há algumas coisas. Outras coisas são importantes e são realmente duradouras. O fenómeno, por exemplo, das rádios, o nascimento da TSF em particular, mais até do que outras, o Independente também, mas de facto aquilo que foram tragédias, ou que foram coisas que acabaram, ou tragédias como Camarate, ou o incêndio no Chiado, e são marcas traumáticas, que as pessoas lembram-se um bocadinho, não vou dizer que se lembram onde estavam, bem, eu lembro-me onde estava em Camarate, foi na véspera dos meus anos, são momentos históricos a que as pessoas associam também a sua biografia, ou então, enfim, não tem o mesmo grau cósmico de gravidade de alguns destes factos, os 7-1, que de facto foi um momento muito difícil da minha vida e da vida de todos os benfiquistas. Os 7-1 foi duro. Joana, tentaste sempre então afastar-te dessa relação mais familiar com os acontecimentos e com os protagonistas desses anos? Essa, quer dizer, vamos ver se consigo explicar, porque há um lado, o que eu tentei foi, este livro não é sobre mim, obviamente, seria um livro muito pouco interessante, mas é um livro que tem um olhar, e isso é completamente assumido, até na forma como, porque é impossível, aliás, falar sobre as coisas sem ter um olhar, e nós assumimos isso quando dizemos que o Independente, por exemplo, era provocador e vamos ali à procura a ver se aquilo seria um projeto político ou não seria, aquilo, eu podia ter escolhido ir só pelo lado da cultura, por exemplo. Agora, o que eu tentei fazer é distanciar-me desses livros e objetos culturais que têm surgido agora recentemente, que são puramente um exercício de nostalgia, e era tão bom, e eu gostava tanto disto, e lembras-te como foi, e foi assim, porque a ideia aqui é mostrar o bom e o mau, mostrar, aliás, sem fazer juízo nenhum, perceber como é que as pessoas viviam, como é que nós chegámos aqui, no fundo, porque o olhar é para a frente, não é para trás. Já agora, e olhando para este compacto, não é? Isto é uma coletânea quase desses anos, como tu dizias, foca-se muito nestes anos em que ousámos, fomos para a rua divertir-nos, não é? Eu, em particular, apesar de ter nascido em Lisboa, não vivia em Lisboa, voltei a Lisboa muito mais tarde. O que é que se perdeu? Ou seja, por exemplo, esta questão do divertimento expandiu-se nos anos seguintes? Há uma Lisboa que nasce daqui, ou a Lisboa que nós temos hoje, por exemplo, nasce depois da Expo 98? E as coisas vão sempre evoluindo. Nos anos 80, quem viveu, por exemplo, a movida do Bairro Alto achava que aquilo era extraordinário, mas também dizia era muito pequenino, havia meia dúzia de sítios. A comparar com hoje quem sai à noite em Lisboa, quer dizer, vai ao Bairro Alto, só vê estrangeiros, mas depois agora a Bica acho que tem menos gente, mas depois vai para o Cais de Sodré e depois, se for outro tipo de pessoa, pode ir até ao Intendente ou ir até Santos. Quer dizer, falando apenas do divertimento noturno, as coisas mudaram de uma forma, quer dizer, radical. Os concertos, o número de festivais, uhum. Nós vivemos numa era lúdica, estamos sempre a divertir-nos. Acho que as coisas ampliaram-se. Se perdeu, talvez tenha perdido uma certa ingenuidade que havia nesta altura. E um certo atrevimento, porque nós pensamos sempre no Independente, não é? Uhum. Por exemplo, perdeu-se esse politicamente incorreto? Talvez. Os média passam por um momento tão interessante como complicado. As coisas estão a transformar-se muito. O Independente só era possível, não só feito por aquelas duas pessoas que cada um à sua maneira são génios, não é? O Miguel Esteves Cardoso e o Paulo Portas, que tinha, se não me engano, 25 anos, espero não estar a enganar-me, mas quando começou o Independente, e também só era possível numa altura em que os jornais eram os jornais, e depois havia a televisão e havia a rádio, e na altura ainda nem sequer havia, é mais ou menos, acontece tudo mais ou menos na mesma altura, mas a TSF, quer dizer, havia muito poucos jornais, muito pouco. O ano de 1988, que é quando surge o Independente, é apelidado pelo Independente de um ano de pré-estroika. Surgem também as revistas femininas, surgem uma série de news magazines, porque vem dinheiro. É também a grande diferença também é que os anos 80 são anos, sobretudo a segunda metade, são anos em que chega muito dinheiro a Portugal. E nós, de repente, vemos com uma liquidez que não conhecíamos. Hoje em dia, apesar de haver uma grande abundância em relação especificamente aos média, há pouco dinheiro para aquilo que é preciso fazer. Portanto, as coisas são sempre feitas de uma forma um bocadinho coxa. E depois, quer dizer, nisso, tínhamos de ter aqui um programa inteiro para falar do que está a acontecer com os média. Esse ano de 1988 deve ter sido particularmente favorecido pelos astros, porque, Pedro, nós fartamos aqui de falar de discos, não é? De 1988, sim. Pelo menos eu, sim, 87, sim. 88 foram anos grandiosos. Mais figuras, factos, sim, que tenhas escolhido? É engraçado porque há figuras aqui muito diferentes. Umas que são, que nós dizemos que são figuras dos anos 80, mas que aí estão, tipo o Júlio Isidro. Está, aí estará, está, acho que em todas as décadas de Lisboa, de Portugal. Lançou agora a autobiografia, exatamente. Portanto, há coisas que não mudam, nunca mudam. Mas depois há queria falar de duas figuras. Uma, temos estado a ouvir canções que em grande parte descobrimos por causa do António Sérgio. Eu descobri um bocadinho mais tarde, já no tempo da faculdade, em que eu comecei a ouvi-lo religiosamente. Mas essa figura como era um bocadinho o Eduardo Prado Coelho nos jornais, é uma figura que hoje em dia já não há condições para haver, porque é justamente aquilo que estamos a falar há bocado, é a pessoa que conhece as coisas que descobre, que não há cá, não é? Que descobre. Que vai lá fora, que tem contactos, que compra os discos, que vê os filmes, que vai para Paris, que vai para Londres, para Nova Iorque, e que traz as coisas. E, portanto, esse mediador cultural hoje em dia é uma figura que já não existe. Hoje em dia é tudo imediatamente acessível. Se eu falo de um livro qualquer que digo que é obscuro, qualquer pessoa pode comprar no segundo seguinte. E, portanto, essa aura que tinha essas pessoas provavelmente desapareceu. A outra coisa curiosa, queria te perguntar sobre isso, Joana, é sobre a figura do António Variações, porque é um dos casos aqui, há figuras aqui importantes que já eram importantes, há figuras aqui que já eram anedóticas e continuam anedóticas, mas o António Variações, que era uma figura relevante naturalmente, mas ganhou um estatuto e um peso na música portuguesa, em parte por causa daquela revisitação que foi feita por outros músicos, provavelmente... Quer quem gostava, quer quem não gostava, especialmente do António Variações, não se lembraria de pôr o António Variações como um músico fundamental na música popular portuguesa, e hoje em dia é visto como tal. Como é que essa sobretudo até com as entrevistas que fizeste, essa ideia do que se achava na altura e o que se acha agora, afinal enganámos, afinal isto não teve importância, o Independente parecia que tinha muita importância, teve mesmo, mas outras coisas que estão aqui não tiveram, não é? Há flops e há coisas que queiram no esquecimento. O António Variações para mim é um caso muito flagrante, que de repente ganha um espaço na nossa memória do que é a cultura popular portuguesa incrível. Mas sabes que é engraçado que a ideia com que eu fiquei é que o António Variações, ele tem muita dificuldade em gravar o primeiro disco, passam-se anos até conseguir que saia o single, e quando sai o single, a crítica, parte da crítica fala mal e não entende, mas as pessoas que ouvem música gostam logo. Uhum. Eu lembro-me de falar, por exemplo, com a minha mãe. A minha mãe tem 73 anos, sou eu. E não é uma pessoa que liga muito a música, que não está atenta às vanguardas ou isso ou aquilo, e que dizia, não, mas o António Variações era especial, ele era muito especial. As pessoas, aquilo que ele era, passava de uma forma, se calhar, muito mais autêntica do que aquilo que a crítica ou mesmo as editoras discográficas às vezes estão atentas. Talvez também porque ele tinha um lado, bom, já tinha um look que era fácil repararmos nele e lembrarmos dele, mas também tinha aqui um lado de conservador vanguardista, não é? Aquela história que ele diz de Braga a Nova Iorque. Braga a Nova Iorque, não é? Sendo muito ousado, nomeadamente nesse look e nessa reivindicação identitária, por assim dizer, mas depois tem um lado muito ligado à música portuguesa, ao fado, há assim uma certa reverência, há uma certa reverência por um Portugal antigo também. E esse lado tradicional dele, não era? Sim. Tão contrastante com o seu lado excêntrico. Exatamente. Eu, por exemplo, lembro-me perfeitamente em miúda de ele aparecer vestido de comprimido por causa do seu toma o comprimido no programa do Júlio Isidro, lá está, e aquilo marcou-nos imenso. Nós vivemos numa aldeia muito pequena e aquilo tinha um impacto. Quem é este homem que se atreve, lá está, voltamos ao atrevimento, que se atreve a aparecer assim vestido num programa de televisão em direto, na altura em que os programas também se faziam em direto. O que eu acho em relação a António Variações, até porque o passamos quase todos os dias aqui na Radar, é que nós demorámos muito tempo para conseguir chegar ao tempo dele. Uhum. Ele estava realmente muito à frente, uhum, apesar de ter esse lado tradicional, mas era alguém que olhava para a frente como poucos, não é? E por isso é que o recordamos desta forma. Ainda me acontece às vezes ouvir as músicas dele e pensar que ainda não chegámos lá. O que eu sinto, e isto é difícil de explicar e às vezes de entender, é uma coisa se calhar mais sentida do que racionalizada, é que ele tinha aquela coisa de ser genuíno, ele era aquilo e ele era muito especial e as pessoas sentiam isso, e era por aí de perceberem que aquele homem não havia muitos assim. Outra canção que nos liga ao António Sérgio. O António Sérgio morreu há 7 anos, foi a Radar a sua última rádio. Vamos então ouvir o Joy Division e o Atmosphere. Silence. Don't walk away. find it easy, naked to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, sit down with due care, don't walk away. In silence, don't walk away. PBX Parceria Radar Expresso. Hoje temos connosco a Joana Stikini Vilela, jornalista que fez com o designer gráfico Pedro Fernandes o livro LX80. Joana, se houvesse só uma figura a ilustrar a Lisboa desses anos, é muito complicado, não é? Pensar numa só? É muito complicado, porque lá está, a cidade não é só política, a cidade não é só noite, não é só música. E, por exemplo, falámos aqui do Pedro Caldeira. O Pedro Caldeira condensa uma época. Uhum. Mesmo eu conversei com ele, há uma entrevista com ele aqui no livro, e ainda hoje eu tive uma sensação, eu falei com ele e parecia que estava a ver os senhores dos anos 80, os amigos dos meus tios, e olhar para ele, a forma de vestir, e ele é muito simpático. Foi muito generoso com a entrevista que deu, mas de facto ele é uma época. Da mesma forma, falámos do António Variações. Acho se calhar mais interessante fazermos ao contrário, que é perceber quem é que foi, representou os anos 80, foi determinante nos anos 80. E foi engolido quase pelo tempo. E foi sempre, por exemplo, pensando no Manuel Reis, falámos aqui, Manuel Reis nunca ficou, parece-me, não o conheço nada bem, não é? Mas pelo que sei dele, nunca ficou agarrado ao passado e foi sempre evoluindo, e foi sempre, no fundo, ele também simbolizou os anos 80 e foi simbolizando depois os anos 90 com o Lux e com aquela zona ribeirinha, e agora abriu um novo espaço para, não sei se vai simbolizar esta era, mas continua sempre a avançar. Mas quer dizer, anos 80, já falámos, o Tomás Taveira, o Abcacis, quer dizer, era um presidente da Câmara, era difícil imaginar. Há muitas personagens aqui, eu às vezes penso, se isto fosse ficção, não podiam ser assim, porque ninguém ia acreditar. O Abcacis, presidente da Câmara, a Natália Correia, deputada. Há um lado, de facto, larger than life, com os seus defeitos, mas que é muito marcante. Eu lembro de alguns episódios daqui, lembro do episódio da Cicciolina no Parlamento, evidentemente, lembro-me da não sei se foi nos anos 80, foi, claro que sim, do episódio do filme do Godard na Cinemateca, uhum. Em que o Abcacis dizia que escavar aqui isto tudo, se passarem o filme, que era supostamente um filme que depois não é nada, mas enfim, supostamente um filme blasfemo. E depois há aqui uns casos engraçados que são, por exemplo, de repente aparece aqui o Pessoa, o Fernando Pessoa. E é curioso porque, de facto, é fácil pensarmos que o Pessoa é consensual e omnipresente desde sempre. Isso não é bem verdade na história da literatura, mas, de facto, nos anos 80 o que aconteceu foi que o Pessoa, por causa, em grande parte, do sucesso em França e do livro do Desassossego, tudo isso, o Pessoa tornou-se de uma centralidade que não era evidente para toda a gente. Podia ser evidente para os poetas, podia ser evidente para alguns historiadores da literatura, mas isto que nós hoje achamos, e que sobretudo um estrangeiro acha de nós, que a literatura portuguesa é o Pessoa, não é? O que não é verdade, naturalmente, mas enfim, isto aparece muito nessa, e portanto também há um momento em que certas coisas são, digamos assim, têm o seu estatuto, têm a sua canonização, e este foi um momento, décadas depois da morte dele. E há fenómenos que acordam em determinada altura e nem nós percebemos muito bem como, não é? Temos aqui também o começo da noutro espectro cultural, temos aqui o começo da ficção televisiva portuguesa, com a Vila Faia, não é? Joana, eu tenho que te agradecer o facto de João Godunho e Mariette estarem eternizados neste livro, não é? Porque, obviamente, isto faz parte, claro, do passado que tivemos, não é? E que vimos na televisão. Se hoje em dia falares a alguém mais novo do João Godunho e da, sim, Mariette, eles não se vão lembrar. Agora podem brincar com eles aqui com o... Sendo que temos aqui já uma galeria de pessoas que já não estão cá, não é? O António Sérgio, o Lobo Cassis, a Natália Correia, o António Variações, o Nicolau Brainer, etc. Portanto, já é uma história muito recente, mas que já não é a história necessariamente dos vivos apenas. Mas há sempre o Júlio Isidro, não é? Esse estará sempre connosco. Mas e depois há casos curiosos de pessoas que nós hoje, se calhar, não vemos da mesma maneira, justamente ou injustamente, como é o caso do Herman, não é? Que em certas décadas era uma figura consensual. Quem se quer, consensual nunca foi, aliás, há aqui episódio da censura e tal, mas enfim, mas era genericamente considerado o maior, por assim dizer, e por razões várias da carreira dele e da sucessão de gerações, etc., hoje não lhe é tão facilmente reconhecido este estatuto. Eu penso que ele também se ressente um pouco disso, e ao mesmo tempo, para algumas pessoas, para mim certamente, eu não sou capaz, já tivemos esta conversa muitas vezes aqui a propósito de música, eu não sou capaz de me esquecer das pessoas que foram importantes na minha vida. Portanto, o Herman, imagina que o Herman nunca mais fazia nada de jeito na vida, é o Herman. O MEC, a mesma coisa. Mas isso, etc. não acham os dois que isso também tem a ver com esta questão de termos vivido nessa asfixia do entretenimento e, de repente, o que é que aconteceu? Na altura só havia o Herman, de facto, e hoje em dia expandimos, não tem a ver com isso só. Estão a abanar com a cabeça. É uma revolução, o Herman é uma revolução no humor. Pois, não, mas eu estou a dizer, porque é que hoje em dia ele já não tem o mesmo peso? Porque nós temos muitos humoristas, lá está, o entretenimento expandiu-se. Acho que a mesma razão que os textos do é que continuam a ser muito bons, mas hoje não teriam o efeito que têm, porque aquele lado provocador e de mistura de registros, etc., hoje em dia é relativamente banal. O MEC, de certa forma, os herdeiros do MEC foram, de certa forma, a geração dos blogs, não é? Que digamos que naturalizou este tipo de linguagem. Portanto, isto hoje é mais ou menos normal, sendo que os jornais estão mais chatos do que eram. E portanto há uns avanços e uns recuos nessa matéria. Já te lançaste no LX90? Não. Ainda é muito próximo, portanto não está nos nossos planos avançar para os anos 90. Já agora, para perceber como é que se faz um livro destes, isto é coisa para muitas dores de cabeça, reunir este material todo, não deixar nada de fora, não é? Deve ser um pânico. Há sempre, sim, tenho sempre medo. Eu lembro, eu falo aqui também da cozinha tradicional portuguesa, que a Maria Dolores Modesto editou, uhum, em 82, e ela, eu gosto muito dela, já a entrevistei várias vezes, e ela conta-me sempre que quando lançou a cozinha e alguém se aproximava dela, ela tinha sempre medo que alguém fosse dizer: olha, que a receita não é nada assim. E eu tenho sempre medo que alguém me vá dizer: não, quer dizer, não falaste isto e daquilo, dizem muitas vezes. Então, nos anos 80, os desenhos animados, aquelas coisas todas. Mas, olha, isto está mal, isto não era bem assim. E é sempre um pânico, porque há muitos detalhes e muitas coisas. E há coisas que, de facto, não foram só assim. Foram assim e foram assado. E há a história contemporânea e recente, e também a mais antiga, não é? Tem esse lado. Mas isto começa tudo nos arquivos, na hemeroteca, jornais, revistas, livros, depois muitas entrevistas. Nos anos 80 consegui falar com mais pessoas e depois é um bocado um puzzle, vamos divertindo também a montar isto. Eu queria te falar, fazer essa pergunta justamente sobre as fontes. As fontes da imprensa são necessariamente muitas e muito variadas, mas tal como era a ideia que eu tinha, não há assim tantos livros. Essa era a ideia que eu tinha, e depois, olhando aqui para a bibliografia que vocês publicam, de facto não há assim tantos livros. Em relação aos anos 80 ainda há muito por fazer. É uma diferença radical, por exemplo, em relação aos anos 60, em que já há, claro, muita bibliografia sobre o Estado Novo e todo esse lado da política está muito mais estudado. E, aliás, muitos destes livros são livros de agora, dos últimos anos. Sim. Sei lá, os livros do Rui Miguel Tovar, por exemplo, sobre... O Rui Miguel Tovar também é colaborador deste, sim, livro, ele escreve sempre os textos sobre desporto, sobre temos desporto. Essa sorte. Joana, muito obrigada por ter estado aqui no PBX. Joana Stichini Vilela, jornalista, uma das autoras do livro LX80, outra canção que nos liga ao António Sérgio, também ele uma das figuras deste livro, The Sound Winning. Ouviste muito da Sound, não foi, Pedro? Não, eu fiquei não só contente por teres escolhido os Sound, como a minha canção favorita do Sound, portanto é mesmo pontaria. Foi, é engraçado porque há uma série de bandas dos anos 80, para falarmos de música, que eu não descobri nos anos 80, e talvez nenhuma, entre os meus gostos, talvez nenhuma banda dos anos 80 tenha sido tão importante das que eu descobri à posteriori como o Sound, porque de facto foram um bocadinho, não tenho bem a noção, eu também nasci no princípio dos anos 70, portanto em 1990 tinha 18 anos, portanto não tive assim tantos anos para estar atento, mas não me lembro do Sound nos anos 80 de todo, posso até ter ouvido eventualmente, mas não me lembro. E depois quando descobri, até ele já tinha morrido, o Adrian Borland já tinha morrido, e portanto foi assim uma descoberta. Portanto, é muito engraçado porque nem sempre há coisas que nós vivemos em direto porque estão nas notícias, e não há como evitar aqui o Tolan, por exemplo. Há coisas que se vivemos nessa época, lembramos-nos delas. Outras escaparam-nos. Sim, mas em termos de música, eu estou sempre a dizer que não há um tempo certo para chegar às coisas. Sim, claro. Nós chegamos tarde a muitas coisas, claro, de descobertas de música, e é tão bom, provavelmente, como se as tivéssemos vivido na altura. Eu descobri os Smiths em 89. Pronto, como é óbvio, eu também não ouvia The Sound na altura, pois, não é? Descobri-os mais tarde, e através do António Sérgio, que nós lembramos aqui nesta edição, e é também com uma música associada a ele. Hoje é quase redundante dizer música do tempo em que havia PBX. Isso, hoje é tudo. Hoje é tudo, um PBX enorme. Eu nunca fui fã dos U2, confesso, mas este Pride in the Name of Love é uma música que divide o mundo. Portanto, temos duas partes, uma que diz eu gostava dos U2 neste tempo, e há outras que gostam dos U2 agora, não é? Eu gosto dos primeiros U2, o Boy e o War, gosto, são bons álbuns. Este tema, confesso que não sabia, foi dedicado a Martin Luther King. Exatamente. Vamos então ouvir Pride in the Name of Love, fez parte da lista rebelde do Som da Frente do António Sérgio, que nós aproveitámos para lembrar aqui na Radar, foi a última rádio do António Sérgio. PBX, parceria Radar Expresso, sonoplastia do Ricardo Guerra. Pedro, até para a semana. Até para a semana.